Bravo 2, Fox Delta 3304, cruzando 1300 pés agora. 3364 no Cordial, via saída Arboruno, suba para o nível 360 vigilância, 3304. Arboruno 360, 3304. Os pousos da aeronave, Boeing da Gol, autorizado a olhar e manter pistão no zero, Rio 5975. No solo às 2:6, livre próxima à direita via Fox, chame 1-21 decimal 9, solo. Fox 19. Livre acionamento, chame táxi, Mike Vitorov. E o 5975, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus, 059. Whisky ao controle? November Oscar Whisky, prossiga. Sim, está na rotatória. Próxima rotatória, chama a torre para a imigração do circuito, frequência 118 decimal 95. Chamar a torre no 118 decimal 95, November Oscar Whisky. Rio 5975, decolado aos 29, chama o controle 1-20, decimal 80. 80 graus, bom dia. Controle, muito bom dia, Rio 5975, cruzando 1000 pés. 5975, suba conforme autorizado, 5975. Subindo como autorizado, Rio 5975. 7. Torre Salvador, é possível coordenar um TGL para o 90 só isso, que não, 7? Sim. Grato. Comando 75, saída MOMO, vigilância, ascensão nível 350, via saída MOMO. Nível ascensão 350 para o Rio 5975. Salvador, muito bom dia. Azul 2590 transfere, mantendo 190 através do Coral, ciente da Índia, ideal de descida. 2590, desce para o nível 050, em Bomed intercepta a chegada Bomed 1, após Bomed via chegada Bomed para o 050. Descendo 050, pode Bomed, Bomed 1, vai ser via a chegada do Azul 2590. Afirmativo. Dado, autorizado, toque emitido, pistão no 7, vento no 50 graus, 059. Pouso autorizado, toque emitido, pistão no 7. Pouso autorizado, toque emitido, pistão no 7. Alfa, confirme pessoas a bordo. O Rio efetuando o pequeno desvio esquerdo devido ao formato. Oh, corrigindo, à direita. Gente. Papá Mike Vitor Alfa, autorizado ingresso e decolagem com Pro Norte, vento no 40 graus, 059. Autorizado, Papá Romeu, November, Oscar Whisky, tocou e remeteu agora os 33. Circuito não padrão, dono 7, curva pela direita, cruiser final, dono 0, reporte de base para final, dono 7. Circuito não padrão, pela direita. Vai reportar livrando o eixo da 10028. E decolar pistão no 0, vento no 20 graus, 05 nós. Informo que subirá até o nível 080 até. 028, décima 8, caso negativo 260. Sony 0145, siga com o Protecer Índia com Índia, aguarde transferência contra ele. Eu sou o 975, aguarde transferência para o centro. São helicóptero que estava na Papá, quando o senhor tocou a RMT 97, está seguindo com o Pro do LCIA, L. Serra Índia com Índia. Agora está na sua posição de 12 horas, afastado aproximadamente 2 milhas de Salvador, 500 pés, reporte visual. Do tráfego, ainda não visual com o helicóptero, reportará o November Oscar Whisky. Afirmativo, Torre Salvador, está previsto algum tráfego agora para 190? Negativo. Se possível, vai coordenar então mais um TGL após pouso final. Após pouso na 190? Pouso na 197, vai coordenar mais um com o TGL na 197 e após pouso final na 197. Gente, o tráfego anteriormente reportado está cruzando através da IRMA. Grato, agora visual, November Oscar. Está girando base da 197 agora. November Oscar Whisky autorizado, toca emitida pistão no 7, vento no 30 graus, 07 mais. Autorizado, girar outra GL na 197, November Oscar Whisky. Mike Vitoral, fechando o controle em 120, decimal 8. Centro Recife 125, decimal 45, e caso negativo 126, decimal 85, Rio 5975. 2545, primária, alterando 285 com controle Rio 5975, com centro Rio, centro Recife. Controle Salvador, 13663, decolado, uma boa. 13663. Está cruzando 2.000 pés, passou o vetor para continuar a subida. Cruz à direita na proa 155. O limite nesta proa é cruzar o nível 110. Segundo 55, entendeu que nessa proa sobe ao 350 e o limite 110. Para reassumir qual posição? Estamos coordenando ele. Inicialmente vou manter lida, mas estamos coordenando a posição mais à frente. Tá ok, grato. Inicialmente lida, subindo ao 35, passando no 0 em falha, voa lida. Afirmativa. O 2590 poderia voar a zona? Vai ajudar a gente devido a uma formação que tem na nossa frente. O 2590 desça para 2.000 pés, ajuste no 015, confirme. Quantas milhas há a necessidade de desvio? Acho que agora na nossa proa aqui, a frente está cheia de cúmulo aqui. Se puder voar a zona, vai sacudir menos. Acho que essa para 2.000 pés, está sob vetor, vai na proa 050, de forma estabilizada. 050, repórter estabilizado, 250. Cruzada descida para 2.000 pés. Descendo 2.000, 250. Salvador, Xanena 250, bom dia, informação íntima. A 250, sua identificação, desta via chegada para o Bomed 1 para 6.000 pés, ajuste no 0 no 5. Identificou a Bomed 1, 6.015, né? A 250. Sete frequência livre, Mike Vitoral. Bom dia, Mike. A 250 permanece sob vigilância. Vigilância da 250. Indicada. O 230, no momento, 315 mais. Gente, o Xanel 6250, velocidade indicada. 250 mais, né? 250. Gente. Direita para o 195, o limite permanece. Direita 195, permanecendo o limite 3663. Nova Pedras Paredes, que livra o eixo da 10028. Saparama, Nova Pedras Paredes. No visual, autorizado o pouso na pista no 7, vento no 30 graus, 04 nós. Autorizado o pouso na 17, November Oscar Whisky. Após o pouso, abata November Oscar Whisky. Confirme para November Oscar Whisky. Após o pouso, prossegue para abata. Afirmo para abata, November Oscar Whisky. Aeronave da Força Aérea, 1-7-208. Ativo o mesmo rumo. November Oscar Whisky, na final da 1-7. A gente pode autorizar a 1-7, 1-3, 0 graus, 0-4. Pouso autorizado, November Oscar. Cruzando 1-0-5, tá 3-6-3. Mantenha a proaguarde, translida 3-6-3, inicialmente. Confirma, está autorizado no Valenda? Cruzando Valenda. Pode voar Duno, 1-2-3-0. Mantenha a ETAP e ETAP Duno. 3-6-5, Prodmote, vou autorizado. 3-6-3, Prodmote, vou autorizado. Autorizado, Mote, bastante 3-6-3. A Farra meu November Oscar Whisky, sala 4-2, backtrack autorizado até a BAC, é forte, ligando a ficha. Tem dono intercepta o 2590? Autorizado, tá. Intercepta a gente no 05. 15-2590. Patango Lima, hotel controle? Hotel. Em acessão ao teu nível 190, Lima Hotel, está a 5 milhas da posição onde o serviço radar está encerrado. Chame o controle Aracaju, frequência 120.3, hotel. 120.3, controle Aracaju, Aracaju. Lima Tio, confirmando que o serviço radar nessa posição está encerrado. Tio, Lima Tio. Visual pode prosseguir para 2000, gol 230? O 230 continua para 2000 pés, via, ajuste 95, forma estabilizada, está livre ele. 2000 no perfil, gol 230. O azul 2590, visual com a pista. Estabilizou? 2590, estabilizou. Complete a aproximação torre no 8, decimal 95. 1895, 2590. Tente, bom dia. Torre Salvador, 8. Bom dia, azul 2590, transfere estabilizado na ILS 10. Azul 2590, trato para o estado. Pouso autorizado, pistino 0, vento no 40 graus, 05 mais. Livre pouso no 0, 2590. Controle Oxane 6250, pode prosseguir descida. 6250, estou liberado da restrição na posição ETAP. Desça para 2000 pés. 1015 é ajuste, está sobre o mar. 2015, está livre da restrição em ETAP, meu descida. Está 3663, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. Romeu Golf, Juliette Golf, prossiga. Está decolado terra em Índia com Índia para sobrevoo na Pituba. A terceira cruzada é 7 pés de Tune de Simbra. Está acionado no 0133, 2 a bordo. Eu entendi que você não conseguiu em 12835 e nem em 125 decimal 1. No 28 decimal 35, por gentileza. Controle está na escuta do Golf Juliette Golf? Golf Juliette Golf. Controle afirmativo. Tenho intenção de voar sobre a Pituba. Está autorizado a prosseguir, 500 pés. Atentando que o voo está autorizado apenas entre o marcador externo e a posição do ano. Excelente. Afirmativo, senhor. É que só cruzar para o litoral entre o marcador externo e duna. Autorizado. Localizador 1230. 130 completo LS, a torre em 118 decimal 95. 1895 com 1230. Torre em Salvador com 1230. 230 para Fluminense Nova Estado, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, que é legal no 0 ou no 5. Guardando pista livre com 1230. Avistou 1230. O 1230 agora avistado. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 059. Livre pouso na 10, 1230. Autorizado procedimento, tráfego que o precede 12 milhas à frente. Informe estabilizado, o ajuste permanece no 0 ou no 5. Vai informar estabilizado, Xané 62, 0, Astor 32 é o controle. Quanto a procura? Isso está aí a 17 milhas da posição coral, mantendo o nível 1900. Pessoal, já está encerrado, comandante. Chame o controle Ilhão, frequência 120, decimal 1. Ilhão, 120, 1, Matera 1, Cacera, 432, grado, bom dia. Bom dia, comandante, bom voo. A gente vai manter corredor ou é direto em Itapuã? Direto em Itapuã, 1500 pés. Pode ficar mais quieto. 0, solo 52, livre próxima à direita, chame 1, 2, 1, decimal 9, solo. Beleza, é boa. Victor, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá, que é legal no 0 e no 5. Aproximação torre no 8 decimal 95, tem um tráfego aí na sua posição. Tá uma para 2 horas, um helicóptero, 500 pés, não interfere na sua aproximação. Gente, eu chamei 6250, chama a torre 295. Controle o Golfo de Lado Golfo, já está interceptando o litoral, solicita um toque arremetido no Serra Luiz, Delta Lima. É, autorizado, comandante. Grato, senhor. Pouso, Xaré, 62, cruzar. Tito Zero, acione identificação. Tito Zero, vou na proa de Bomed, informe no ponto de descida, deixa Tito Zero. Cliente 2780. Tito Zero permanece sob vigilância. Confirmando iniciou o táxi. A gente chama pronto o táxi. Autorizado, reposto na papá. Na 6250, solo 56, liga à direita via Fox, chame 1, 2, 1, 2, 9, 7. 2, 1, 9, chame 6250. Tá, nova visita autorizada, ingresso, aporte alinhado próximo, pistão no site. Salvador, meu bom dia, guardião 07. Guardião 07, bom dia, prossiga. Chamado no faixa do Graé, 2 a bordo, comandante Eduardo, funciona, decolagem para Vila Militar do Brasil. Gente, guardião 07 solicita para norte, professor. Para norte, tá obrigado. Gente, o vento no 30 graus 07 nós, já ponte fora do solo com para norte, guardião 07. Felipe está autorizado a falar da presença com para norte, guardião 07. Afirmativo com para norte, autorizado. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Golfo de Leste 12. Prossiga. Bom, BP, Alta na Vista, de Frituba. A questão é retornar para o CRM de Coimbra. Se autorizado, vai ser a pés, entre tudo e Coimbra. Autorizado. Grato, senhor. Vai reportar visual. Alvos. Prossiga, 2780, MDL. Força para 5 mil pés, ajuste no 0, 15, em Bomed, executa via Bomed 1. Descendo para 5.000, Embomed via Azul 2780, ajuste no 0, 15, ok? 0 no 5. 0 no 5, grava. 0, Guardião 07, que chame o controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, 7. Mas quem é que... O som para descida. Jack. O Guardião 07? Está no setor norte, tensionando a pouso na Vila Militar do Bonfim, mantendo 500 pés sobre o terreno. Teste Guardião 07, autorizado para prosseguir. Comandante, olha, observação. Quando o senhor decola 17 com essa curva à esquerda, o senhor interfere na final da pista 10. O ideal é que o senhor mantenha a reta de decolagem da pista 7 até 5 milhas. Sim, a gente vai atentar o guardião. Grato aí. Só pra gente coordenar melhor aqui, a gente tem observado que isso tem acontecido com uma certa frequência. Sim, a gente. O controle que agradece. Eu te agradeço também o controle. Salvador, bom dia, 3896 na Bomed 1. 3896 na Bomed 1, desça para 5 mil pés, ajuste no 0, 15 via. 2A, November Vitor, decolador 01, chama controle 120, decimal 8. 208, grave. Chama 319, mantém a próxima guarda na 31. Salvador, Papa Romeu, Serra Nova, Bebeto, solicita manter a proa 225 por aproximadamente 5 milhas dessa informação. O que está solicitando? É o Papa Romeu, Serra Nova, Bebeto. Gente, Vitor, autorizado. Obrigado. ali no lugar 1500, fica 500 pés, eu acho que é Mike Yankee. Forma Itapuã, Mike Yankee. Forma Itapuã, Yankee. 2780, desça para 2000 pés, via chegada, Bomédio 1, autorizado LS, 1015-1095, ajuste, informe estabilizado. Descendo para 2000, via autorizado ILS, ajuste no 095, azul 2780. Golf Juliette, Golf ao controle. Papá, o meu Golf Juliette, Golf ao controle. Golf Juliette, Golf, está na escuta. Eu sou esquerda aí na sua posição 11 horas, está a tráfego do Guardião 07, está visual? Afirmativo, está visual, senhor. Pede. Cruzamento, ótimo, Golf. Também 311, decolador 03, chame controle em 120, décima 8. Sessão nível 360, via saída Salvo 1, vigilância no perfil, Xené 63 no ano. Salvo 1, autorizado via, para 360, Xené 63, no ano. Primativo. Controle ao Guardião 07? A escuta, Guardião 07. Está visual, com a local de pouso, retendo, Guardião. 37, frequência livre para coordenação, a escuta para regresso. Escuta permanente, 7. Golf, Juliette Golf, visual com local de pouso? Afirmativo, senhor. Frequência linha para coordenação, na escuta para o regresso. Vai fazer pouso final por enquanto? Chama quando decolar o Bravo, o Golf, Juliette Golf. Ativo, bom dia. Como é que está ligado no circuito de tráfego? Chame a torre, 1.8.95, como é que entra? 19.5, gato. Torre, acho que é Mike Yankee. Papai, eu acho que é Mike Yankee, está presente autorizado o cruzamento da final do ano 0, aguardando a autorização de pouso no ano 7, que é legal no 0 no 5. Autorizado o cruzamento, aguardando para pouso na autorização para pouso no ano 7, Yankee. Aquilo ainda na escuta da torre? Na escuta, cara, ok, autorizado agilizar o ingresso no pátio, contornar o pátio 1 até o pátio 3, chamando em 1219 só. Nível 050. 10-0, via o voo na 0 na 4, bom dia. Bom dia. Permanece sob vigilância, 0-4. Vento no 30 graus, 05 nós. Aline, coluna 0, 21, 71. Aqui é que prossiga para a vertical do ele ponto da Inrimar e aguarde autorização de pouso. Tem tráfego agora para pouso não no 0, aproximadamente 9 milhas fora do campo. Tá, gente, vai manter a terra do vento, se afastando, aguardando autorização para pouso. conhece o campo, conhece o heliponto da Rimar, acho que é Mike Yankee? Não, desconhece esse heliponto, acho que é Mike Yankee. Aproximadamente 3 milhas da cabeceira, no 7. Tá ok. Se preferir, mantenha essa mente setor norte. O Oscar Mike Yankee aguardando a autorização. Já tá no setor norte, se afastando mais um pouco, vai ficar aguardando. Torre Salvador, Azul 2780, estabilizado LS X-Ray da 10. Azul 2780, continue a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, que é legal no 0, quando 5, informa o tráfego à sua esquerda. Helicóptero Sirkoski mantendo o setor norte a 500 pés, sem interferência com a sua aproximação. Paciente, Azul 2780. O 5 via, bom médio 1, autorizado ELS, fome estabilizado. Dá 3896. 2015, autorizado via bom médio 1, vai ficar mais estabilizado 3896. Eu acho que o Mike Yankee está no na vertical da Yamaha aqui. Agora já conhece o heliponto. Está aguardando. Gente, eu acho que é o Mike Yankee. Para informação, o tráfego já está aproximadamente 4 milhas fora uma TR da Azul, aproximando para pouso. Após isso, já será autorizado. Ok, grato. Decolador 09, chame controle em 1-20, decimal 8. 208, obrigado. Azul 2780, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 07 nós. Livre pouso no 0, azul 2780. Vigilando, 2171, perfil. Cruzou o nível 950 na Pro de Alerta, chame o centro Recife em 128 decimal 8 e caso negativo 126 decimal 0. Papão Romeu, Serra, Novembro Vista. Novembro autorizada aproximação, aguardando a autorização de pouso 1-0, 1-5, ajuste 1-0, 1-5, está iniciando a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Yankee 1-0-9-4, autorizado via chegada ao médio 1 para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-5, conforme ele é. Deve ser via 2.000 pés. Antônio, 2171, autorizado via Prodim, ótimo senhor. Qual é o teu perfil da saída, o 2171? Perfil da saída, o 2171. Prêmio 311, né? Escuta. Prosseguindo a 311? Chama o centro Recife, informe dois desvios. A frequência primária 128 decimal 35 e caso negativo 125 decimal 1. 2835 ou 251, para o prêmio 311, obrigado, Matheus. Azul 2780, solo Azul 2, livre à direita via Eco, chame 1-219, solo. Direita via Eco, solo 219, Azul 2780. Torre Salvador, bom dia, gol 2065, próximo ponto de pegada 1-0, pronto. Gol 2065, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Livre alinhar e decolar 1-0, gol 2065. Fala zona 4, sua direita via ótica para parte 4, frequência nível corte, boa tarde. Boa tarde, já. Sete três oito nove meia, complete a sinal, chame Torre Salvador, 1-1-8-2-9-5. 2-9-3-4. 1-0-9-4, reduza velocidade para 2-0-8, gol 2-0-6-5. Chame Recife agora e solicite ao mesmo, na frequência 1-2-8-3-5 até 1-2-5-1. Autorizado, pistando 0, vento no 40 graus, 0-5-9. Controle de Salvador, bom dia, gol 2-0-6-5, passando 1500 para o 3-6-0. Gol 2065, contato radar de decolagem sobre a via Sanvo 1 para o nível de voo 360. Sanvo 1 360, gol 2065. Controle gol 2065, solicita pro 185, para desvio de formação. Livre desvio gol 2065. Livre desvio 2065. Controle, autorizado presente o gol 2065 para Sanvo. Autorizado. Gol de Sanvo, 1 Gol 2365. Sala Zona 8, livre à direita via Fox, chame 1219, salve. Direita 219, vai chamar 3247. Controle Gol 2065, está observando que próximo à Leda, o radar aqui está falando de uma formação, solicita a proa 233. Gol 2065, livre de desvios na proa 233. Confirme por quantas milhas vai fazer o desvio? Por mais 50 milhas. Ciente, está autorizado manter a proa, aguarde de transferência de comunicação. Aguarda, se possível, poderia coordenar a proa de Mótiva? Inicialmente, o centro solicita que mantenha a proa de desvio, aguarde para coordenar a proa mais à frente com o centro. Aguarda, 2065. Azul 4207, a sua identificação dessa via chegada a Bonf para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. O Epson no novembro está aqui autorizado, reposta no ponto de esperada Papá para ingresso. Chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, 1251, obrigado, Gol 2065. Novembro autorizado, ingresso, reporte anel e pronto, cabeceiro no 7. Sou em Salvador, 2733, hotel. Conselho 2733, a linha decola a partir da interseção ou cabeceiro no 0? Cabeceira no zero. Gente, autorizado o ingresso à esquerda via pista, reporte alinhado e pronto. Alpine na Delta. Negativo, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, capitão 1-0. Rafael, vai curvar direito, então o 273 via pista, e lá vai alinhar e chamar novamente o 273. 1-0-9-4, solo 2-2, ingressando via Alfa, chama o solo 1-2-1-9. Alfa 1-2-1-9. Acelerador 733, confirmando o transporte inferno ou negativo? Afirmativo. Afirmo, tá levando o nosso companheiro aqui. Gente.